Boa tarde, ó. Papai Romeu Juliette Vitor Charlie. Tá mantendo mil pés passando agora em Itapuã. Ok, Papai Romeu Juliette Vitor Charlie. Mantenha esse visual. Um no mil pés no litoral. Aguarde liberação de subida. Aguardando liberação, Juliette Vitor Charlie. Estimado e pouso em Brumado. 1853. Copiado no 853, seu estimado de pouso. Mantenha mil pés no litoral. Aguarde para a subida. Aguardando, Juliette Vitor Charlie. Zero. Após a passagem do tráfego, vou cruzar o eixão com zero, certo? Tá 3154, solo aos 45, livre à direita, chamo solo 121, décimo ao 9. Vitor Delta Zulu, autorizado em ingresso, reporte alinhado, pronto para decolagem. Aumenta 9, pista livre autorizada a decolagem, vento no 60 graus, 109. Trip 5595, passou externo. Trem embaixado, travado. Trip 5595, complete aproximação, guarde formação de pista livre, número 1 para pouso, informe, temos helicóptero aproximando à sua esquerda, sem ter perigoso de aproximação, não no zero. 5595. Torre, boa tarde, gol 394, ponto de espera, não no zero. Ponto 394, boa, mantém o ponto de espera, guarde para decolagem. Mantendo o ponto de espera. Roger, thank you so much. Watch your 6.1 with receipt standard. Thank you. No, you're welcome. Have a nice trip. 5039 autorizado Ribeirão Preto, via Upper Zulu 21, com nível 360, decola da 1-0 com curva direita. Perfeito sair da árvore Elefa, acena transponder 5543 e o controle 120.8. Autorizado Ribeirão Preto 360. Apresulu 2-1, demanda pista 10, curva direita, perfil, Arbor, Elefa. 5543 transponder, 208, passou 5031. 039, correto, me pronto para pushback e acionamento. Solo, TAM 3-1-5-4, na Alfa, no pushback. Felipe ali, mantém no 0, gol 394. Assist departure, Ocean Air 6315. 6315, go. Please, could you give us another frequency? We're unable to contact on 126.1. We have no answer from the center. Alright, the correct frequency is to 125.1. Oh, okay, thank you. 125.1, thank you. If it was my bad, please, sorry. No problem, thank you. I think it's my fault. Alright, have a nice trip again, good afternoon. See you later. See you, thank you so much. Juliette Vitor Charlie, controle da presente, submantenha o 05 visual. Submina 105 visual, Juliette Vitor Charlie. Qual será a proa direta para Brumado? 270, é um pouquinho à esquerda aqui, 15 graus à esquerda. Então vamos reautorizá-lo para 2000 inicialmente. Charlie. Para 2000? 2000, correto. Ok, está 2000 pés, Juliette Vitor Charlie. Então 3192, controle desce, mantém 3000, ajustado 1013, chegada a mar e livre da restrição em TAP. 3000, 1013, chegada a mar e livre da restrição, 3192. O Chanel é 3200, no localizador avistando. 6326, completa LS, 3.002 externo, chame torre, 118 decimal, 95, bom pouso. 295, graças, ó. Do PAT 3. Azul 5039, PAT 3, puxa da clã. 510. Valendo Doral 510, na escuta, terra, terra. 293, aguardando liberação, né, 3.200. E parqueamento do mesmo, senhor. O senhor tem nível de posicionamento? O senhor encontra com o táxi, o azul 5039. Após ingresso do trip, está autorizado, 5039. Papa Tango X-Ray Oscar Vitor, pronto para cópia? X-Ray Oscar Vitor, autorizado para Serra Bravo, Bravo Hotel e a Whisky Uno, nível de voo 200. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda e Ilhéus. Controle 120, decimal 8, aciona 5512, Papa Tango X-Ray, Oscar Vitor. Autorizado, Vai reportar livrando o eixo de decolagem da 1-0 do setor sul para o norte. O Vitor Delta Zulu. Treinamento Taxime Torre 1895, ajuste na 0 no 3 o quilo, Romeu Oscar. Cliente Yankee Serra Serra, não há tráfego a reportar, mantenha-se em condições visuais, tenha frequência livre. Quando passar através de Itacaré, chame o controle Ilhéus na frequência 1201, Yankee Serra Serra. Afirma. Mesmo. Na 326, copiou? 326, livrou. Livrou China 6326, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Zulu. Nada. O Kilo Quebec Serra, pronto, cópia. Kilo Quebec Serra autorizado, Morro de São Paulo, 1 no meu pés, corredor Axé. A cola 197 com curva direita, perfil, correção. Acena transponder 0123 e controle 1208. Cliente Mike pelos corredores, aguarde transferência. Pelos corredores, aguardando transferência no Vemerente Mike. 4 horas de autonomia alterna natal. Cliente Oxané 6142, autorizado táxi até ponte de parada da pista 1-0, via Índia Alfa no ponte de parada da minha torre, 1-9-95, ajuste no 0, 1-3. Um ativo Índia Alfa, ponte de espera, torre 1-9-5, Potango, X-Ray, acho que é Vitor, vai prosseguir como número 2, no ponto de espera vai chamar a torre em 1-9-5, o ajuste no 0, 1-3. Salvador, boa tarde, TAM 3192 no ILS, baixo travado. 3192, uma boa tarde, tem autorizado pouso pisto no 0, vento no 60 graus, 089, ajuste no 0, no 3. Aqui, livre pouso, 3192. 6326, antes da Juliette. Antena 6326, ingresso Juliette para o portão 01. Ingressar na Juliette, portão 01, Oceania 6326. Papa Tango. X-ray Oscar Vita, após a decolagem do Airbus à sua frente, da Oceané Pintura Avianca, ali mantém. Chinês 6142, após a passagem do Airbus Atana curta, final pistola zero, ali mantém. Após o Airbus Atana, ali mantém o Chinês 6142. Ouvi meu horário de calço de fora. Na presença de 1838. Caso o cara puder adiantar, nós agradecemos. Quem cedo, assim que eu tiver, eu chamo pra cópia. Muito grato, 847. Direto a Nápoles. 179 da presente, direto a Nápoles, direto. November Alpha, tá pronto, cópia? Índio November Alpha, autorizado voo local, Salvador, Salvador, no meu pé. Corredor forte, afastando 20 milhas de Salvador, a colada 17 com curva esquerda, a série transfone 0171. Correto, de November Alpha, pressionamento táxi de minha torre em 118, decimal 95, ajustado no 013. De November Alpha, trouxe adicionamento e posto para o táxi. Em 1, 5, decimal 1, boa viagem. Confira para o 1394. Firmo 1394, passa 170, chama centro Recife em 125, decimal 1, boa viagem. Brasil Coro, boa. 7 km, Oscar. Qual o poder? Delta Oscar, ciente, mantenha-se, para, mantenha-se em condições visuais, rotatória direta. Centro 2, pista livre autorizada, decolagem, vento 160 graus, 08 nós. Encontrando a CNR, 3192, livrou na escolha. 3192, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, da 3192. November Yankee Mike, reporte ao final de 2 milhas, capítulo 07 da presente, vento no 60 graus, 08 nós. Deseja, pode encurtar. Reporte para o visual 2 milhas, November Yankee Mike. Táxi, o Fernando Confim, 3 horas e 50, 106, seu Beto. 039, taxi em frente, até a ponte fora da pista no 0, via Índia, Alfa, ponte para a chamar torre. Em 1995, ajuste no 013. Passa em frente até a Índia, espera a torre 1895, 5039. O ajuste é no 013, 5039. Tá certo, 5039. Quatro Zero autorizado. Aqui é Oscar Vento, autorizado a decolagem pista 1-0, vento no 60 graus, 08 nós. 61952 para filha. Correção, 61-42. Decolou o cruzador, Edil. Dando 42, contato radar, subo 350, sai da boca. 350, sai da boca, Oceané, 6142. Quilo Romeu Oscar, decola 1800, controle 120, décimo 8. 008, Quilo Romeu Oscar. Câmbio a torre, 1895. 1895, Romeu Hotel Oscar. Quilo Romeu Oscar, prossegue corredor a chão, meu pé, reporte farol da barra. Romeu até o Oscar, é isso? Positivo, Romeu até o Oscar, na prova da rotatória. Romeu espalhado de prova da rotatória. Ok, Romeu até o Oscar, informa que a transmissão está saindo muito prejudicada, que é ininteligível. Estou recebendo com grande dificuldade. Okay? Reporte ao final de 2 milhas, capo 017, será o número 2 para pouso. Romeu até o Oscar. XE Oscar Vitor, decolou 01 no controle 120, décima 8. XE Oscar Vitor. Afirmativo 208, boa tarde, o XE Oscar Vitor. Boa. Índia Novembro Alfa, aguarde para iniciar o táxi. Índia Novembro Alfa. Boa tarde, o Papa Tango, XE Oscar Vitor, transfere. XE Oscar Vitor, boa tarde, contato radar, subo 200, direto Leda. Afirmativo, senhorita. Direto Leda, grato, XE Oscar Vitor. Oi, como é essa do Romeu até Oscar agora? Agora melhorou. Alto e claro, reporte ao final de 2 milhas, cabeceiro no 7, Romeu até Oscar. Sim, reportará ao final de 2 milhas na cabeceira no 7, Romeu até Oscar. É 314, boa tarde, acione a identificação, autorizada a chegada mar e desça para 3 mil pés, que é legal no 0 ou 3. Identificação 3 mil pés, é seria possível direto Dona, no oitavo? Autorizado Dona. Dona, desce para 3 mil, é 314. Cometa 79, chame Recife 1288. Quebec Serra, mantenha a posição, aguarde para ingresso. Quebec Serra. Quando possível, chamado de pouso. Eita, chamado é 6054. 6054, grato. Lembrei aqui, Mike, no solo 04, autorizado backtrack agilizando, reporte pista livre. Mike agiliza para livrar a pista, porque eu estou com tráfego a 2 milhas da cabeceira. Romeu Hotel Oscar, confirme sem condições. Romeu Hotel Oscar, completa aproximação em forma de pista livre, aeronave 96 Mike para livrar a pista. Sim, Romeu Hotel Oscar, na presente agora 2 milhas da cabeceira 17, livre de pouso Romeu Hotel Oscar. Em forma de pista livre. Sim, visual contra. tráfego passeando pela pista. Salvador, WebJet 5856, autorização Natal 350. A gente mantenha em condições visuais e chame Recife 1288. 288, muito obrigado, excelente tarde. Tá tudo 4856. Tá pronto 4, você desce 5856. Gente, o WebJet 5856 autorizado Natal, nível 350, via Upper Azul 1-0, na cola da pista 1-0 com curva esquerda, saída Puca, Zipar. A cena transponder 5550 e o controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizado Natal, nível 350, da cola da 10, saída curva à esquerda na Puca, Zipar, na primeira Upper Azul 1-0. A cena 5550 e controle 0-2-0-8. Web 5856, portão. Correto, WebJet 5856, reporte pronto para acionamento e pushback. Reportar a pronto, acionamento e pushback. Natal, Paz, Serra, Charlie Eco, prossiga para o sol. Romeu, até o Oscar, solo 06, autorizado, backtrack, reporte pista livre. Na 6314, desça para 2010, autorizada final LS. 2010, autorizada final LS, 7154. Oxiná 6142, chame Recife, 12545. 12545, Oxiná 6142. Recife, Oxiná 6142. Autorizada chegada margem, desça para 3 no pé, esquina Gal 0-6. Pronto, autorizada a sua decolagem, pista 1-7, vento 1-5-0 graus, 1-0 nosso, aqui no Quebec Serra. Serra Charlie Eco, autorizada para Serra Bravo, Serra Papá, nível de voo 430 via para Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após posição Trive, após direto Tira, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decolando pistão 0, primeira curva à direita, subida Tael, Leda, Bridge. Controle opera em 120, decimal 8, transponder 5564, papapá, Serra Charlie Eco. Autorizado ingresso, aporte alinhado, pronto para decolagem, Índia 9, Emerald. Confirme, só decola da pista no 0, prevê a decola da pista no 7. Aqui no Quebec Serra, decola 1 no 0, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Serra, Charlie Eco. Controle, boa tarde, aqui no Quebec Serra. Alphabet Serra, boa tarde. Corredor Oeste no meu pé, reporte Farol da Barra. Autorizaria 2500 direto? Autorizado. 2500 direto, boa, Quebec Serra, obrigado. 1396, desça para 4000 pés. Serra Charlie Eco, 45, autorizado adicionamento, reporte para o táxi. 487. 487, chefe de cargo, você chega. Escuta para a cópia 410 Salvador, sem assistência da Quebec. Gente, por gentileza, confirme, era do plano 1838. 1838, se eu puder adiantar, a gente agradece. Gente, 1838, a princípio já deveria ter o seu plano aqui, já deveria ter chegado ao 08, pré-aprovado. Eu vou só checar, porque infelizmente não se encontra aqui ainda, gente. Já volto o suporte, o Rapsa. Gente, a saída vai ser a Fuca Aracaju? Confirme o destino e o primeiro dia. É Salvador, Upper Whiskey 58. Você já está em Salvador. Você confirme o destino? É Recife, 410, Upper Whiskey 58. Recife, Recife, Upper Whiskey 58, a provável Fuca a casa do senhor. Só um minuto. Afirmativo, na pista. Já na vertical do Parque de Iguaçu, comprou do litoral. Gente, mantenha a posição e chame a torre 1895. Gente. 6304 no localizador. 6314, torre 1895. 1895, boa tarde, 6304. Guardião 06, prossiga. Decolou do CAB, já cruzou de Pitoa Sul, direção ao litoral, e é para a Bolsa Paz. Sim, gente, Guardião 06 prossegue então na linha do litoral, reporte através sul da torre de controle para prosseguir para o pátio 3. Guardião 06. 76. Xené 6314. A escuta, final. Aqui tem autorizado pouso pisto no 0, vento no 50 graus, no 0 nós. Ajuste no 0 no 3. Teve o pouso, 6304. Dia 9, em Maral, sua decolagem foi aos 1-3 pro do Corredor Forte, controle 1-2-0-8. Corredor Forte, 1-2-0-8. Pushback de acionamento, portão centro. Tá livre, reporta o táxi, objeto 5856. Autorizado, reporta no táxi, 5856. E o Guardião 06 avisou o contrato da Avianca na Curtíssima. Está aguardando autorização para pouso. Se autorizado, já cruza a final do ano 7. Posso usar para o segredo para 3, não é isso? Corredor Forte no meu pé, na sua escuta, vai em geral. Prosseguir, ok? Pode prosseguir para pouso direto no pátio 3, sem ter perigo com esta aproximação do ano 0. O vento é de 1,50 graus, 1,09, ajuste no 0,03, Guardião 06. Tem 06, tá livrando aqui Itapuã, prosseguindo para o pouso no pátio, sem interferir com este. Positivo. Qual sala é essa? O senhor apresentou esse plano? Se foi pela dúvida da companhia, eu poderia informar? Foi pelo pessoal da companhia que eu...